vento com a mente engatilhada. Em versos relembro todos esses tempos, dor e lamentos, ódio, sofrimento, não entendo. Por quê? Tentações são demais, ilusionista das palavras. Quero ver quem é capaz. Aí, irmão de coração, tenha fé e paciência. A vida que é cruel, sanguinária e violenta. Mil fitas, mil tretas, como os versos representa. A paz é o que eu quero e o amor compreenda. Somente a ambição de quem quer me ver no chão. A fé ainda existe, mas confunde a multidão. Onde for é pelo amor, sabe o respeito da vida. Maus olhares te condenam, não vejo uma alternativa. Tristeza, vingança, ódio e abundância. Viver enclausurado só se sobra esperança. Para e pensa aí, ladrão. Fé, Senhor é solução. Levando sempre mente as palavras do perdão. Não absorve os recados, consequência seus pecados. O que tá faltando, cada um segue pro lado. Quem que crê, diz aí, fala pra mim. Cada mente é seu guia, tô aqui, não vou fingir. Palavras ao relento, um simples argumento. Vou continuar lutando e vivendo. Rap, resgate das almas perdidas. Rap, resgate das almas perdidas. Rap, resgate das almas perdidas. Rap, resgate das almas perdidas. Rap, resgate das almas perdidas. Rap, resgate das almas perdidas. Aqui eu tenho minha função. Palavra de sentimento eu carrego em meu coração. Minha visão é eficaz, porém sofisticada. É como se fosse um universo de rimas numa só pegada. Olha só quem eu sou, veja só o que eu conquistei. Tudo isso pelo rap, mas foi Deus que me fez. Será que você sobrevive no atualizado? Diabo quer você, mas Jesus salva, tá ligado? Já tanto almas que estavam perdidas. Através do rap salvando milhões de vidas. Tem que ter apetite na mente, ter o dom pra ser tomado de assalto de cara com a salvação. Nunca desistir, sempre prosseguir, aqui persistir, pra você mais tarde vir me aplaudir. Eu só quero o devido respeito de todos vocês e saber que você tá firmão perante as leis. Você acha que por um acaso estou mentindo? A humanidade sofre, o diabo tá sempre sorrindo. Que lindo, é o governo que tá no poder. Só vejo ele ganhando, prejudicando você. Afirmo isso porque eu sei que é verdade. O crime não é fome, sim, necessidade. Quando você pensa que tá bom, tipo uma uva, o diabo dá bote com nocaute e derruba. Rap, resgate das almas perdidas. Rap, resgate das almas perdidas. Rap, resgate das almas perdidas. Rap, rap, rap, resgate das almas perdidas. Rap, resgate das almas perdidas. Rap, resgate das almas perdidas. Rap, rap. Holocausto real, apocalipse sem glória. O crime se revela a um passo da vitória. Sequestro, assalto, a banco, latrocínio. Na selva de pedra, capital dos bandidos. Criminologia, doença universal. Sem querer ser maquiavélico, eis um dom fenomenal. Testemunha oculta, sofrendo no silêncio. Amargando o veneno, caminhando contra o vento. Eu quero ir além de onde estou e seja lá onde for. A procura da fé, das palavras do Senhor. Abençoa com a tua luz, a escuridão das trevas. Trincheiras do inferno com os menor fumando pedra. Eu não aguento, eu paro e penso no momento. Ladrão, dá um tempo ao tempo, talvez seja a solução. E quem sabe, seus filhos possam ver de perto o Brasil tipo um deserto. E a paz, um necrotério com o diabo no cartão postal de lembrança. Cercado de criança, quanto custa o teu sorriso? O brilho dos teus olhos, realismo ao pesadelo. Intuição do ódio. Por quê? Por quê, Senhor? Sofrer é o teste. Evolução do poeta periférico é o rap. Rap, resgate das almas perdidas. Rap, resgate das almas perdidas. Rap, resgate das almas perdidas. Rap, o rap, o rap, resgate das almas perdidas. Rap, resgate das almas perdidas. Rap, resgate das almas perdidas. Rap, o rap. Senhor, me mostra a verdade, porque nessa vida eu só vejo desigualdade. Um moleque de apenas 12 anos de idade, um sorriso no rosto, a mais pura maldade. Por que, Senhor? De tanta ganância, será que teremos que perder as esperanças? Deixar de pensar no futuro das crianças, ou esperar de braços cruzados a concordância? Por que, Senhor? De tanta burrice, entra ano e sai ano e continua a mesmice. Progressão não vejo em nenhuma ação. O menino chora raiva de tanta decepção. Por que, Senhor? De tanta mentira, falsidade na palavra, mana que não vira. Essa é massagem pra quem já trai alguém na vida. Não quero ser mais um com a intenção suicida. MP, Brunão, e China, Premonição MCs, da Baixada Santista, no resgate das almas perdidas. diretamente do estúdio Quarto Guerreiro. Voz de assalto. Nice.